I was laying in bed one night and I said, I'll just quit, to hell with it. And another voice in me said, don't quit. Save a tiny little ember, a spark, and never give them that spark, because as long as you have that spark, you can start the greatest fire again. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 24. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu sou o herói da merda que eu escrevo. Olá, eu sou o Andrei e acabei de ouvir tiros lá fora e perceber que está tudo bem com o mundo novamente. Eu sou a Marcielle Zucchi e não tenho tempo para metáforas. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje teremos um cast um tanto quanto diferente por aqui. Ao invés de falarmos de um livro, como sempre fazemos, falaremos de um autor e de um baita autor. Hoje falaremos de Charles Bukowski. Famoso por seu humor ácido, por seus porres e ressacas. E como vocês puderam perceber, hoje estamos aqui com o Andrei. Tudo certo contigo, meu caro? Tudo bem, Marcelo. Olá, Marcielle. Extremamente grato pelo convite e ter a oportunidade de revelar, né? Se me permite ser um pouco mais atrevido, um pouco mais da pessoa, do escritor complexo, né? Que foi o Bukowski. Com a minha cerveja ao lado, claro, né? Tá certo, tá certo. O Andrei, pra quem não sabe, participou também do LivroCast 6, uma participação um pouquinho modesta, né, já que ele apenas gravou um comentário e eu coloquei na edição. Mas então seja muito bem-vindo, amigo. Estamos aqui também com a Marcielle Zucchi, que gravou com a gente o LivroCast sobre Fernando Sabino. Tudo bem, Sally? Tudo certo, Marcelo. Saudades do LivroCast? Saudades, sempre uma honra estar aqui contigo. Mas então vamos lá. Links tanto da participação do Andrei quanto da Marcielle Zucchi, ou da Sally, né, devidamente exposto aqui abaixo na postagem. Mas hoje, então, nós três estamos aqui para falar da biografia de Charles Bukowski, de como nós conhecemos esse velho safado, dos livros dele que lemos, né? De seu alter ego e muito mais. Logo depois da leitura de e-mail e dos comentários. Então, seu Diego, lembra que no último LivroCast a gente leu dois comentários de duas pessoas do podcast Enquadrando e Andando? Foram dois só? Foram dois. Tá faltando alguém aí comentar, mas tudo bem. Tu ouviu o cast deles, Diego? Ouvi sim. Inclusive, eu tava ouvindo hoje o podcast deles sobre o filme do Lincoln, onde eles comentaram lá que você comentou, então tá um troca-troca essa porra. Que, inclusive, combina muito com o cast de hoje, né? Que a gente tá falando de Bukowski, então... É só na putaria mesmo. Tá certo, tá certo. Mas vem cá, Diego, tu gostou do cast dos caras? O cast muito bem editado, com bastante conteúdo. Eu vi que eles não ficam em cima do muro, eles pegam e falam mesmo o que eles pensam, então é um ponto de vista bem bacana e uma opinião bem livre de preconceitos, como eles mesmos falam no final do cast, né? Que é um podcast sobre cinema sem preconceito. É, então, como eu já falei no último LivroCast, no último cast, né? A gente tava falando aqui do Enquadrando e Andando, que é um podcast que eu conheci há pouco tempo, que o Diego agora ouviu também, gostou bastante, e que é muito bom. E pra voltar aqui à parte de comentários, no último cast, o Rodrigo e o Daniel tinham dado um feedback aqui pra gente no LivroCast, e hoje, Diego, é a vez do Fábio Rangel. Posso ler o comentário dele? Ah, então esse é o terceiro. Exatamente, esse é o terceiro. Vou colocar depois aqui embaixo como manda o figurino, como manda indicação de bons programas, né? Como manda o figurino ou a fantasia de carnaval. É, eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois o link do cast deles. Mas então aqui vamos ler o comentário do Fábio Rangel, de 26 anos, que cursa Ciência da Computação e é do Rio de Janeiro. E dois livros que ele gosta muito são 1984 e A Metamorfose. Ambos livros a gente já falou aqui no LivroCast, né? Então ele tem bastante conteúdo pra escutar. Não tem desculpa pra não ouvir, né? Mas então ele fala o seguinte, Diego. Muito legal vocês abordarem esse livro, já que está entre os meus favoritos. E gostaria de adicionar alguns pontos das minhas interpretações ao cast. Vocês comentaram que Winston não pertence àquele povo, e de certa forma estão certos. Mas creio que ninguém pertence. E continuando aqui, Diego, já que eu vou cortar essa frase aqui que tem um pequeno spoiler, ele continua assim. É, mas, ô, Marcelo, quando a gente falou que Winston não pertencia àquele povo, seria aos proletas, né? Não ao pessoal do partido externo. Ah, verdade, verdade. Bem frisado. Mas antes de comentar o comentário dele, né, pra mais redundante que seja, eu vou acabar a leitura aqui rapidinho. E aí vem o duplo pensamento. Me cortou agora. Imagina, imagina. Já que ninguém pertence àquele povo, mas aquele povo está consolidado dessa forma, todos pertencem a ele. Ou seja, todos ali cometem pensamento crime. De qualquer forma, todos irão morrer. Cedo ou tarde, né? Removi mais uma parte por spoiler aqui. O duplo pensamento é ignorar as contradições. Então não há problema em mudar de opinião tão rápido. Não é que o povo seja burro, mas o medo do povo ser burro faz você passar por burro para não descobrirem você. E a grande arma disso é a teletela. Lembro que vocês comentaram que os personagens não foram tão bem desenvolvidos, mas eu discordo. A Julie e o Winston são personagens muito ricos e o arco deles no livro é sensacional. E a Julia não queria só transar, como vocês comentaram, mas sim inverter os valores daquele partido com a arma que ela possuía. E que arma peluda, né? Mas agora eu vou dizer uma coisa, Marcelo. Ele disse que a Julia não queria só transar, mas eu acho que ela caberia perfeitamente no livro do Bukowski. Mais uma piadinha com o cast de hoje, né, gente? Daí o Fábio continua assim. Ela não tem força para produzir uma revolução e é a mais centrada nesse aspecto. Verdade, nesse ponto eu concordo tanto com o Fábio quanto com a ação da Julia no livro, né? Mas continuando, ele termina o comentário da seguinte forma. Quer dizer que tu concorda com ela então, Marcelo? Cara! Se essa fosse a sua única arma, você sairia dando pra todo mundo? Cara, não faz isso comigo, velho. O que que eu te fiz, Diego? Por quê? Por quê? Não, mas eu concordo no seguinte ponto, cara. Eu acho que a Julia é mais sensata no livro porque ela não tenta ir contra o partido, não quer causar uma revolução, não quer, enfim, acordar os proletas, né? O que ela quer é apenas ser rebelde e, de certo modo, ir contra o partido pelo simples fato, né, de ir contra o partido. Então, sem querer mudar as coisas, só pra ela ter consciência limpa de que ela fez o que podia, sabe? É, ela deve ter pensado, né, cara? Já que eu tô fodida mesmo, uma mais, uma menos... Tá certo, tá certo. O Diego tá engraçadinho hoje. É o sono, Diego? Sono? O que que é isso? Mas então, pra encerrar o e-mail aqui do Fábio, ele coloca o seguinte. Muito bom ouvir um livro tão importante que inspirou tantas obras que temos hoje. Imagino que vocês não quiseram alongar muito o cast, mas poderiam ter citado as principais obras que foram inspiradas em 1984. Mas o cast tá ótimo e tomara que mais pessoas leiam esse livro. Abraços, Fábio Rangel. Então, Fábio, muito obrigado pelo comentário, cara. Já escancaram de cara aqui as portas do Livrocast pra ti. Quando quiser gravar com a gente, vamos combinar um dia aí, um assunto, um livro que te agrada pra gente poder gravar contigo. Muito obrigado pelo teu comentário, cara. E assim, quando a gente se referiu aos personagens do livro, pelo que eu me lembro, tá? A gente colocou que o romance deles foi meio que arbitrário, assim, foi muito rápido, pouco desenvolvido, né? Até lembro de eu ter falado isso, talvez na edição eu acabei tirando, mas que isso é proposital porque o foco não é o romance, mas sim a sociedade e como se dava tudo naquele cenário, né? Então, de repente, houve um erro de comunicação entre nós. Aí eu lembro de ter dito também que os personagens não eram tão descritos de imediato, mas que tu aprendia muito sobre eles ao longo da história. Hein? É, mas muito obrigado novamente então aí, Fábio, por enaltecer esses pontos, né? Por dar a tua visão da obra, por apresentar a forma com que tu entendeu a obra, né? Volte mais vezes, cara, e de novo, é um prazer estar falando contigo. E lembrando que o link do Enquadrando e Andando, o podcast do Fábio, está aqui embaixo na postagem, ou aqui em cima, ou aqui do lado, depende de onde você está olhando. Perfeito. Minha vez! O próximo comentário, então, é da Sara. Ela tem 26 anos, mora em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E ela não indicou um livro e não disse qual é a profissão dela. Até o final do comentário a gente vai inventar alguma coisa pra ela. Então beleza, vamos lá, Diego, continue. Ela diz o seguinte. Acho esse livro fantástico. Li na minha adolescência e o meu mundo mudou. A discussão foi interessante e inteligente, sem ser maçante ou pedante. Isso é bom. Gostei bastante da indicação de músicas relacionadas ao assunto do livro, ou ao livro em si. Enfim, parabéns pelo trabalho. Abraço. Bom, eu acho que a Sara é criadora de Cachorros São Bernardos e ela indicou o livro Marley e Eu. Isso que eu ia falar, cara. Eu juro que eu ia falar isso. Tem algum livro do Beethoven? Cara, eu fiquei pensando se tinha, mas eu pensei no Marley e Eu. Mas enfim, fica anotado aqui. E Sara, que bom que gostou. E também, por favor, volte mais vezes. E sempre comente aí com sugestões. Já que tu não deu um livro que tu gosta, né? Diga um que tu gosta aí, que tu quer que a gente comente aqui no Livrocast. E volte mais vezes. Ainda sobre o livro 1984, a Fernanda Nakamura, de São Paulo, estudante de letras da Unesp, fanática por literatura, cinemas e podcasts, que já passou por aqui algumas outras vezes, né? Sem idade e sem indicação de livro. Eita, que idade ela tem, Diego? Como ela não comentou aqui a idade, eu vou dizer que ela nasceu em 1984. E o livro que ela indicou foi... Ela indica livros no e-mail, cara. Calma. Ah, ela indica... Calma. Então tá bom. Deixa eu ler aqui. Ela fala o seguinte, Diego. Acabei de ler a trilogia do Dracon, do Rafael Dracon, né? Dragões de Éter, e achei muito bom. Indico para quem gosta de fantasias e principalmente contos de fadas. Indico também Infiel, de Ayaan Hirsi Ali, e Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que tem um lugar muito especial na minha vida. Um livro muito legal para fazer um podcast, pois gera muita discussão. E ela coloca entre parênteses que ela achava que Clarice era meio inacessível, mas já que vocês têm culhões literários para falar de Bukowski, não custa aí dar sugestão, né? Bukowski, que é o tema do Livrocast de hoje. E daí ela também fala, como se eu não pudesse gostar mais desse cast, terminam com Rage Against Machines. Mais do que excelente. É, nós temos culhões sim, e botaria inveja no Bukowski. Se ele visse meus culhões, ficaria com inveja. Bukowski é o velho tarado e o Diego é o jovem tarado, né? Tô bem arrumado aqui, tô bem arrumado no cast. Tarados por literatura. Dá um slogan, hein, cara? Vou anotar que dá um slogan. Mas continuando aqui, a Fernanda Nakamura também deixou um comentário sobre O Alquimista que eu acho que vale a pena ser lido. Como integrante da universidade, ouço pessoas reclamarem incessantemente do Paulo Coelho, como se sentindo humilhadas por ele ser reconhecido internacionalmente. Eu acho um exagero as críticas feitas a ele. Algumas pessoas levam o sucesso dele como uma ofensa pessoal. Eu não suporto tamanha arrogância e prepotência. Os intelectuais literatos, sejam eles quem forem, acham que só eles podem decidir o que é literatura e o que não é. Uma verdadeira segregação literária, como se tudo que é bom tivesse que ser elaborado ao nível técnico acadêmico, e literatura não pudesse ser usada para mera diversão. Por isso, eu gosto tanto de podcasts como o de vocês, o do Leitor Cabuloso e o Ghostwriter, e os divulgo sempre que possível. Então, aproveitando aqui o ensejo da Fernanda, aqui abaixo do post também estarão links para o Leitor Cabuloso e o Ghostwriter, outros podcasts de literatura muito legais que valem a pena ser ouvidos. E Fernanda, concordo contigo, assina embaixo aí o que tu falou sobre a crítica ao Paulo Coelho, né? Mas é muito do que o próprio Paulo Coelho falou, e a gente colocou no último cast. É mais por ele ser brasileiro mesmo que há toda essa crítica, né? Talvez se ele fosse de fora, ele fosse muito bem aceito pela nossa crítica mesquinha daqui, né? Cara, já que eu tô no clima de Bukowski mesmo, então... Manda esses literatos aí pra cá. Manda eles vir falar comigo. Já vou dar uma de alborguete aqui, vou bater com o pau na mesa e se abrir a boca, eu dou com o pau na cara. O próximo comentário é do Lucien, o bibliotecário, nosso parceiro podcaster sobre literatura. Excelente episódio, despido de preconceitos e honesto. É interessante perceber que o Marcelo realmente se identificou com o livro e falou abertamente de como a obra do Paulo Coelho impactou sua vida. Esta é a função dos livros, é nos emocionar, nos fazer olhar para nós mesmos. Pode ser Paulo Coelho, pode ser Dickens, pode ser Machado de Assis, a literatura olha para nós, mexe, incomoda, não importa qual livro seja. Gostei bastante dos áudios do Paulo Coelho, e sou daqueles que não concordam com a sua eleição para Academia Brasileira de Letras. Porém, acho justo quando vejo que Roberto Marinho também foi eleito com a promessa de escrever uma obra e morreu sem nunca fazê-la. Por isso, ser o dono da maior multinacional que afasta as pessoas da literatura pode ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, então Paulo Coelho, que tem milhares de livros vendidos no mundo todo e que é responsável por criar muitos leitores, também pode. Comparar o Roberto Marinho com Paulo Coelho, não vou nem comentar. Se não houvesse lido As Valquírias, hoje não teria Cabuloso Cast, ou Leitor Cabuloso. Apesar de ler ocasionalmente, foi com esse livro que percebi que era capaz de ler qualquer coisa que eu quisesse. Parabéns pela edição, gostei bastante da trilha sonora e confesso que estranhei a vírgula sonora. Mas compartilho com o Marcelo a possível angústia ao escolher qual som representará a vírgula sonora. Assumo que não saberia escolher a trilha para um episódio desse. E fiquei feliz com as escolhas do Marcelo. Você está de parabéns. Vamos ao próximo. Próximo! Muito obrigado pelo elogio, Lucien. E cara, na boa, a vírgula sonora deste episódio que você está ouvindo agora, quem escolheu foi o Diego. Tá? Sério? Isso mesmo, tu vai escolher uma vírgula sonora e eu vou usar na edição. Sério mesmo, fica à vontade, cara. Pô, eu sempre erro, cara, eu nunca vi isso. Tu não erra na vírgula, tu erra no uso. Não. Tem gente que peca por não usar vírgula, tu usa muitas. Tá, eu vou tentar de novo fazer o uso correto da vírgula que você escolheu, Diego. Então saiba que você terá até o fim do dia ou até o fim de amanhã, pra não ser chato, tá? No caso, já passou esse dia, se você tá ouvindo a gente agora, pra me indicar uma vírgula sonora pro cast, beleza? Tá bom então, Marcelo. É, vou te mostrar como eu sou foda e vou escolher a vírgula sonora agora, quer ver? Ela vai tocar, ó. Born like this, into this. Então vocês estão de prova. Esse barulhinho que vocês ouviram agora, esse som que vocês ouviram agora, foi o Diego que escolheu. Não me critiquem, muito obrigado. E Luciane, sobre o que tu falou da obra, tem um grande peso aí pra mim, cara. Eu sou obrigado a, de novo, falar sobre isso. Eu gostei muito do livro, realmente. Talvez porque eu esperasse muito pouco do livro do autor Paulo Coelho e acabei sendo surpreendido por demais, né? Mas é um livro que, eu volto a frisar, se você não leu, se você realmente quer conhecer um pouco de um autor nacional, leia Paulo Coelho, leia O Alquimista, que o máximo que vai acontecer é você não gostar e se juntar a tantos que falam mal dele muitas vezes sem conhecer seu trabalho, né? Eu acho que é bastante válido. Muito obrigado novamente pelo comentário, cara, e a gente se cruza aí pela podosfera. Esse e-mail foi mandado pelo Felideu Desitali para Vinci. E eu ainda quero que ele mande o nome dele por áudio, cara, porque eu quero saber exatamente qual é a pronúncia disso, porque é um nome muito bacana. É, eu tô esperando aí, não. Pelo menos ele ouviu o último cast e não ficou ofendido com a brincadeira, né? Mas vamos lá. Ele fala o seguinte, sobre também o último cast, O Alquimista. Gostei bastante do episódio. Falou muito desse autor brasileiro e de suas obras. Mas autores brasileiros não me atraem nada. Não é que sou aquele cara internacionalista que só pensa que o que vem de fora presta, mas os autores brasileiros que li, quase todos me decepcionaram. Só gostei de dois até hoje que são autores independentes ainda por cima. Acho que as editoras brasileiras não estão dando chance para autores diversos e se mantêm apenas publicando mais do mesmo. Realmente, muito triste. E não esqueci não, hein? Vou esperar no episódio do livro Túneis. Episódio empático com conteúdo. Sigo escutando e até mais. Mas então, Friedel, mande pra gente o nome desses autores que você gostou, esses autores nacionais, que de repente interessa, a gente lê, acaba gostando e talvez até convide o autor a participar do cast aqui, quem sabe, né? Eu acho que é muito legal diversificar bastante, assim, o escopo, o foco aqui do Livrocast e por que não tratar de pessoas independentes ou até certo ponto menos conhecidas que os best-sellers nacionais, né? A profissão dele é abridor de bocas. Abridor de boca. Dentista, tu quer dizer? Não, ele é abridor de bocas. Caraca. Qualquer tipo de boca. Boca de gente, boca de bicho, boca de lobo. Tá, beleza. E qual a idade dele? Deixa eu ver, pelo e-mail que ele mandou. Pelo nome dele, é um nome antigo, né? Parece nome mais da década de... 117 anos, cara. Tá certo, Felideu e outros ouvintes, por favor, não se sintam agredidos com a brincadeira, tá? Continuem entrando em contato, dizendo nome, idade, livro favorito, profissão, pra ajudar a gente, pra ficar ainda mais legal essa troca de contato, beleza? Então, Marcelo, a loja do Locotopia, que a gente encontra no site loja.locotopia.com.br, acabou de lançar uma caneca Locotopia Zumbi. Então, se você gosta aí de Walking Dead, se você leu o gibi, vê a série ou leu o livro e acha muito bacana, a gente lançou a caneca Locotopia Zumbi. E é isso. Isso aí, rimou. Boa, Diego, boa. Então entra lá no site, lembrando que Locotopia é com a letra K, né? Ou vão direto no locotopia.com.br. Tem os links aqui embaixo depois, se você, enfim, só clicar sem ter que digitar nada. Dá uma passadinha lá, confere os modelos e compre a sua. Pra entrar em contato com a gente, Diego, como é que o nosso ouvinte pode fazer? Bom, pra entrar em contato com a gente, pode seguir no Twitter, arroba Locotopia ou arroba Livrocast. Pode ser nosso fã também no facebook.com/Locotopia e /Livrocast. E para ser lido aqui na seção de comentários do Livrocast, você tem que comentar no post do Livrocast ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Então a gente tá esperando a mensagem de vocês, feedbacks, dúvidas, sugestões, críticas, enfim, elogios, dicas de livros e tudo mais. E agora nós vamos então finalmente para o Livrocast 24. Henry Chinosky. Tá valendo também. E vamos agora então para o Livrocast 24, Charles Bukowski. Would give anything. Shine down on me for you to shine. Viagem pelo mundo da literatura. como adiantamos lá na introdução do cast, né? O programa de hoje ele é um pouco diferente do que a gente tem até agora aqui no LivroCast e no Locotopia. Nesse cast, a gente vai inaugurar uma espécie de programa diferenciado em que, ao invés de falar da biografia do autor e depois discorrer de uma obra, a conversa vai ser inteiramente em cima da biografia do autor. Até porque, como a gente comentou em off aqui antes de começar a gravação, o Bukowski é um autor perfeito para isso, já que ele acaba sendo maior do que seus livros. Mas vamos começar então. Henry Charles Bukowski é alemão, nasceu no dia 16 de agosto de 1920 e ele é filho de um soldado americano, né? Um soldado que foi lutar na Primeira Guerra Mundial na Alemanha e acabou se apaixonando por uma alemã. E Bukowski então nasceu na Alemanha e veio criança morar nos Estados Unidos com seus pais. E eles se mudaram no início dessa história, na década de 20 ainda, no subúrbio de Los Angeles. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar aqui, amigos, é o papel do pai, né, na vida do autor. Bem, Marcelo, eu acho que a pessoa do Charles Bukowski reflete muito na obra dele, né? Inclusive, todos os personagens do Bukowski, pelo menos a maioria dos seus protagonistas, eles podem ser encaixados como o próprio escritor em alguma determinada coisa, né? A gente sempre, geralmente, traz alguma coisa das nossas vidas quando a gente vai escrever alguma coisa e tal, e discorre sobre isso, né? Eu acho que o Bukowski, pelo período conturbado que ele teve na infância, por apanhar muito do pai dele, né? Ele sempre apanhava bastante do pai, todos os dias, e segundo ele, sem motivo algum, isso ele trouxe muito para as obras dele. Por exemplo, o primeiro livro dele que eu li foi O Misto Quente. Ele justamente tem frases, tem momentos em que o Henry Chinaski, ele vai para casa para confrontar o pai, a mãe para ele na entrada de casa para dizer que não, que o pai dele vai matá-lo e etc. Tem vários momentos no livro que mostra o Bukowski, né, sempre recebendo a dureza do pai, tem sempre o pai dele batendo e etc. Lembrando que esse Henry Chinaski aí que o André comentou é um alter ego do autor, né? Mais pra frente a gente fala da vida de escritor dele, do Bukowski escritor, mas já fica aqui um toque de que esse Henry Chinaski é nada mais, nada menos que o próprio autor se colocando no livro com outro nome, que na verdade nem outro nome é, né? Porque tanto Henry como Hank, não sei como se pronuncia, que muitas vezes é o apelido do protagonista dos seus livros, é o próprio Henry Charles Bukowski. Então nesse caso, como o André comentou, ele usa esse alter ego dele para evidenciar as surras que ele levava do pai, para evidenciar esse drama infantil que ele vivia. Acho que isso se revela muito, né? E ele via, eu acho que na mãe dele, um aspecto um pouco mais amoroso. Apesar dele nunca transparecer tanto isso nos livros, na questão dos pais, porque os pais, geralmente, dos personagens deles, são sempre pais horríveis que deixaram ele ao léu, né? Mas, na mesma parte do livro do Misto Quente, ele fala dos olhos da mãe, do aspecto da mãe, falando que a mãe tinha olhos maravilhosos, tinha olhos lindos, sabe? E é um ponto de esperança ali naquela sociedade patriarcal e temerosa que ele vivia, sabe? Ele via a mãe nesse aspecto. Por isso que muitos falam que ele tem um complexo de Édipo na obra dele, o que eu acho uma tremenda bobagem. Eu só acho que ele, justamente, a mãe representava a única coisa que não era tão terrível no lar dele, né? E eu acho que ele sempre transpareceu muito bem isso nos livros. Em suma, o principal responsável, eu acho, por essa hostilidade que norteia a literatura dele, é com certeza o pai dele. Essa revolta que ele tinha com o pai dele e, num segundo plano, com a sociedade em geral. Eu acho que o grande responsável pela personalidade e, logo, pelo estilo de literatura dele, com certeza foi esses problemas com o pai dele. O André mencionou agora a questão do complexo de Édipo, né? Eu acho que é muito mais ódio pelo pai do que amor pela mãe que ele tem, né? A mãe é muito uma questão de a parte mais suave, digamos assim, dos pais dele, então acaba tendo um prisma mais favorável, mais positivo na vida do escritor. É normal, né, Marcelo? Quando tu apanha do teu pai, qual é a principal figura que tu vai direcionar ou buscando carinho, buscando atenção? A mãe, lógico, né? É, a mãe. Logicamente, a mãe vai tentar acudir o filho, vai tentar trazer isso, sabe? Eu confesso que eu nunca percebi isso em nenhum momento do que eu li dele. Eu também não, mas... Dessa questão, isso, da mãe dele, eu nunca percebi esse amor venerado pela mãe. Eu também acho que ele não tem um amor venerado pela mãe, ele tem mais, como a gente falou, ele é uma questão de suavidade, é uma questão de... Ela não era o aspecto mais terrível. Só pelo fato de ela não bater nele já era um ganho, né? Exato. Mas, inclusive, eu acho que ele achava conivente. Sim, sim. A gente não falou aqui no cast ainda, mas tem um documentário fantástico, que inclusive vai nortear muita gente nesse cast, vai estar aqui no link depois, em que o próprio Book fala que a mãe achava que se o pai batia nele, o pai tinha razão, sabe? Apesar do filho, apesar do Book, do Bukowski não concordar. Apesar de que transparece muito daquela questão de medo também, né? Porque muitas mulheres, assim, quando veem o aspecto agressivo do marido, marido, algo assim. Eu acho que, ela, que elas também sentem um pouco de apreensão, mas mesmo assim elas não querem denunciar, sabe? Essa aflição que elas têm do próprio marido que elas escolheram pra casar, né? Eu acho que tem muito disso também nesse aspecto. Mas é uma coisa curiosa também, Marcelo, é muito interessante a gente notar em outras coisas, né? Essa questão do que a gente leva. Por exemplo, do pai, a gente tem um diretor, por exemplo, de cinema que faz a mesma coisa. Tu vê qualquer filme dele e ele tem um aspecto paternal e um aspecto de perigo constante, assim, que é o Scorsese. Ele sempre faz alguma coisa suja, sabe? E uma coisa que tem a presença do pai afastada, sabe? Eu acho que, inclusive, seria um ótimo diretor pra fazer uma coisa mais dramática, assim, com uma obra do Bukowski, que seria justamente Scorsese. Porque ele tem essa figura do pai afastado e o pai autoritário e tal. Muitos das crianças são órfãos, por exemplo, na obra dele. Tem conceitos próximos, então. Exatamente. Eu acho que ficaria agradável, assim. E fugindo um pouco dessa parte dos dramas familiares, uma coisa que também contribuiu bastante pra essa revolta dele foi a questão dos problemas que ele tinha com a própria aparência, que era uma coisa que perturbava muito ele, e a questão do rosto dele, por ele ter cicatrizes e uma acne muito, muito forte no rosto, com certeza foi um dos fatores que moldou a personalidade dele e talvez o tornou mais revoltado e mais introspectivo, menos tolerante às outras pessoas. Foi um ponto que aproximou ele da leitura também, né? Na verdade, não. Eu vejo como a literatura do Bukowski, pra mim, é quase como um desabafo, sabe? Não, então, é esse sentido que eu digo. Da leitura, não. Ele pode ter aproximado da escrita, porque em momento nenhum eu vejo ele próximo à leitura. Eu vejo que ele escrevia, mas ele não lia. Sim, sim, é na questão da literatura, né? Eu tava falando. Eu acho que ele tem uma questão do desabafo, sabe? Eu acho que ele precisava daquilo. A escrita surgiu na vida dele, eu acho que como uma coisa denunciativa, que ele precisava... Pra ele vomitar aquele monte de sentimento que tava dentro dele, sufocando ele. E eu acho que a própria aparência, como tu disse, Marcelo, eu acho que tem muito a ver também com a própria maneira como ele enxerga o mundo. Os personagens dele, não é só ele que é a pessoa da aparência grotesca. São as outras pessoas da humanidade também são grotescos, têm uma aparência terrível. Pessoas que são lindas, mas ele também destila ódio em cima dessas pessoas, como é que uma figura que teoricamente é tão linda pode ficar com uma pessoa grotesca que nem eu, sabe? Uhum. Acho que ele tem muito essa questão também da aparência do mundo externo, não só dele. E o problema dele não chegava a ser só um problema estético, assim, ele teve que fazer tratamento, tudo porque o corpo dele, em algumas épocas, chegou a ser totalmente tomado por inflamações oriundas dessas acnes. Então, só pra deixar bem claro aqui pra quem tá acompanhando a gente agora, né, o Bukowski, ele apanhava muito em casa, né, o pai dele, como a gente falou até agora, sem motivo aparente, por qualquer coisa espancava o filho e apanhava 3-4 vezes por semana de cinta, né, então foi uma questão bem difícil pra ele. Ele sempre se refere à infância dele como uma história de terror e a casa em que ele morava como uma casa de horror, né, então algo bem, bem pesado mesmo. Não sei até que ponto isso é uma visão infantil de uma realidade, porque muitos pais nessa época mesmo batiam em crianças, né, mas é sempre bom frisar isso. E em outro ponto, como a Marcelle colocou, ele no colégio, ele sofria muito preconceito pelo rosto que ele tinha, questão de acnes, de deformação, de pus. Tem até uma passagem que ele conta, se não me engano, no Misto Quente. Tu leu o Misto Quente, né, Andrei? Sim. Em que ele coloca que enquanto os amigos dele se formavam na... Aliás, outro ponto que a gente tem que mencionar. Quase tudo da obra do Bukowski é autobiográfico, então a gente pode fazer esse paralelo bem claro, assim, né? Como eu falei antes, todos os protagonistas do Bukowski sempre têm alguma coisa, algum aspecto dele. São alter egos, né? Mas então tem um momento nesse livro Misto Quente, pelo que eu vi no documentário dele, que ele fala sobre isso, é a questão de o pessoal se formando, a formatura, todo mundo feliz e tal, e ele do lado de fora com um monte de papel higiênico enrolado na sua face, né, pra estancar o pus e o sangue que escorria. Então, enquanto todo mundo se divertia, tinha um momento, digamos, mágico de sua vida, que vão lembrar pra sempre por uma coisa positiva, ele tinha um ponto negativo, né, uma lembrança negativa. O bacana do Misto Quente é que ele revela muito da nossa fase adolescente, e de uma maneira meio pejorativa, uma maneira meio bruta, mas que era a realidade, assim, sabe? Conceitos novos vieram mais tarde, como a questão da agressão verbal se transformar em bullying, etc, né? Vieram mais tarde e vieram de uma forma pra serem combatidas. Mas naquela época, era justamente aquilo que o Bukowski mostra nos livros dele, sabe? Pessoas que andavam em grupos e tinha bebida ou tinha esses momentos que saíam de suas residências, estavam com seus amigos como verdadeiros escapes para suas vidas tristes dentro da casa deles, né? E o Factotum, que é o outro livro dele, eu acredito que seja cronologicamente posterior ao Misto Quente. quente. Porque enquanto misto quente tratava mais da infância e adolescente, no Factotum é o período que ele sai de casa e cai na bebida e vai, mora em diversos lugares, passa por diversos bares. Eu acho que é a parte onde ele jogou todos esses problemas dele pro ar, deu um foda-se, desculpa a palavra, né, mas deu um foda-se pra tudo, e aí ele começa a beber, e aí começa a loucura que se tornou a vida dele. Então dá pra sentir bem a diferença, porque dele sai de casa, ele não aguenta mais o drama que era a vida em família dele. Então ele sai de casa, ele começa a beber, e talvez o problema com a aparência é um pouco minimizado. Então dá pra notar bem essa diferença, que é quando ele sai da adolescência dele, sai de casa e começa uma nova fase. Talvez aí que seja uma fase decisiva. No Misto Quente, inclusive, ele aborda já essa questão da bebida sendo o único escape, sabe, da realidade deles. Ele até tem um trecho que ele fala que a bebida era a única coisa que não deixava o homem ficar se sentindo atordoado e inútil o tempo todo, sabe? A bebida já começou a entrar como uma forma de escape, assim, como, ah, eu vou sair dessa minha realidade do terror da minha casa e tal, e vou procurar algo pra nutrir esse vazio que eu tenho dentro de mim, né? E eu acho que isso estava sempre presente, assim, nas obras dele e cada vez de uma forma melhor, assim, né? Então a gente pode definir como nesse cenário infantil e juvenil que a gente colocou, né? A entrada de um dos grandes personagens da vida do Bukowski, que é o álcool. É um álcool que marcou a imagem dele pro mundo, o álcool que marcou a adolescência e, digamos assim, a fase adulta dele também, né? E tem até uma frase dele que eu acho que resume muito bem isso, além dessa questão de buscar algo pra, digamos, tirar a vida do homem do marasmo, essa, como o Andrei colocou agora, né? Que é a seguinte frase: este é o problema com a bebida, pensei, enquanto me servia de um copo. Se acontece algo mal, bebe-se para esquecer. Se acontece algo bom, bebe-se para celebrar. E se nada acontece, bebe-se para que aconteça qualquer coisa. Então acho que é bem forte, muito, né? Bom. Acho que é bem forte, bem característico do Bukowski. Tem um autor, assim, que eu recentemente comecei a ler, e continuando na vida dele, né, nesse período, que tem alguma semelhança em um aspecto, que é aquela questão de não ligar para formalidades e para questão de academicismos, né? Que é um autor, inclusive, brasileiro, que eu comecei a ler recentemente, que é o Lima Barreto. Eu já li uns 3-4 livros dele, e ele geralmente ele fala que para ele não interessa o aspecto de qual é o teu diploma, de como tu se formou, de quem tu é no papel, mas sim de quem tu vira na vida. E ele conhece muitas pessoas que não são absolutamente nada sem aquele papel, né? E elas vivem focadas naquele estigma. Acho que o Bukowski também fez isso na questão da carreira de jornalismo dele, quando ele não continuou o curso dele, ele não foi ser jornalista, né? E foi trabalhar nas pequenas revistas, assim, não se importando com o título que ele teria, sabe? Eu vou trabalhar escrevendo e continuando os meus desabafos através da escrita, mais focados no livro. Porque até no mesmo documentário que tu citou, né, Marcelo, ele pergunta pro repórter: se eu fosse jornalista, sobre o que que eu iria escrever? Mas por outro lado, ele também fala que se na época ele tivesse sido contratado, talvez a vida dele teria tomado outro rumo e ele teria mesmo se tornado jornalista. Quando ele foi contratado por um editor, uma pessoa que acreditou no trabalho dele, foi quando a literatura dele deu uma guinada, né? Então, de repente, realmente, se ele fosse contratado, muita coisa teria mudado. Eu queria falar também uma coisa que eu acho que é outro ponto importante, essencial na vida dele, que é o jogo, né? Ele era um apostador em cavalos, nato, ele vivia lá, ele muitas vezes viveu disso, né? Era viciado, até um tempo em que ele esteve longe das bebidas, ele voltou-se ao jogo, a aposta em cavalos, né? Então a gente não pode deixar de abordar alguma coisa aqui também. No Factotum, conta mais essa história, que a namorada, a Jane, que convidou ele pra ir, no começo ele relutou, achava uma coisa idiota, e ele foi conhecer e fez algumas apostas, e foi uma época que ele ganhou um bom dinheiro com essas apostas. Ele recolhia apostas de amigos e conhecidos, e não fazia essas apostas, e ficava pra ele, né? Mas enfim, foi uma época que ele ganhou um bom dinheiro por causa dessas apostas de cavalos, das corridas de cavalo. E só uma outra coisa pra pontuar antes de entrar mais adentro na vida dele, né? É que ele era alemão nos Estados Unidos, né? Então pode gerar uma questão de guerra, de nazismo e tal, mas só pra deixar bem claro, até um fato que eu achei interessante, é que ele não foi pro exército porque o psiquiatra não deixou. É verdade. Mas tem uma parte interessante que ele fala no documentário, que o psiquiatra dispensou apresentou ele, mas falou, cara, você é muito gente boa, tem uma festa lá em casa hoje à noite, vamos lá. É muito engraçado, né? Nessa parte, né, ele diz assim que o psiquiatra, pelo que ele fala no documentário, o psiquiatra deve ter julgado o cara completamente louco. Ele pergunta assim, você acredita na guerra? Não. Mas você gostaria de ir pra guerra? Sim. Então, pelo amor. Imagina, né, cara? É que, cara, como uma criatura dessas vai, né, cara? Ele me julgou completamente louco. Todo mundo tá um pouco de louco, né, já diria? Não, mas ele... O Kautsky falava isso, né? É, a loucura é relativa. Quem é que estabelece a norma, né? O cara era um gênio também, né? O cara era um gênio. Born like this, into this. Então, entrando um pouco mais agora na questão do trabalho, né, na vida do Bukowski, na questão de o que ele fez, né, para ganhar dinheiro, para sobreviver e alheio a essa parte literária também, né? Além dos problemas de alcoolismo e de apostas, e que eu já comentou aqui, ele trabalhou em vários empregos temporários em várias cidades americanas. Eu acho que o Factotum narra muito bem isso, se não me engano. Ele trabalhou como carteiro, que já entra mais no livro que eu li, que é Cartas na Rua, né? Durante quase 15 anos ele foi carteiro. Ele foi frentista e motorista de caminhão, apesar de, como o Andrei ter comentado um pouco atrás, ter cursado por algum período, acho que foi um ano, se não me engano, o curso... O curso de jornalismo, né? Então, apesar de ter tentado estudar e de não ter aprendido nada e ficado jogado no gramado na frente da faculdade por um bom tempo, ele tentou ser jornalista também. E nos livros dele, ele sempre tenta passar uma aparência de que ele não gostava de trabalhar, que, enfim, ele ficava 2 dias no emprego, mudava, ficava uma semana em outro. Só que no Cartas na Rua, dá pra gente perceber, ele ficou 14 anos nos Correios, certo? E ali dá pra gente perceber o esforço dele, que ele realmente queria continuar naquele emprego. E no documentário a gente fica sabendo que é porque o trabalho era à noite e ele não conseguia dormir de dia. Então essa foi o fator decisivo para ele ter ficado tantos anos trabalhando nos Correios. Porque o trabalho se adaptou à rotina dele. E é porque assim também, né? Os Correios nessa época tinha muita questão também de, não só os Correios, né? De emprego para a vida toda, da segurança financeira e tudo mais. Então, além do Correio pagar ele todo mês, ele tinha um emprego, digamos, vitalício, né, que ele podia entrar e ficar até o fim da sua vida nesse emprego, ele também conseguia escrever de tarde. Então, além de não dormir de noite, ele conseguia ter o tempo dele de escrever de tarde, né, e até ele colocava no documentário que a Sally comentou, que eu comentei, que o Andrei também já falou sobre, que ele levantava, bebia, escrevia e ia trabalhar nessa época. Então, uma rotina bem, bem pautada, certa liberdade criativa, digamos, né. E foi na época que ele começou a ser citado como o rei das pequenas revistas, né, porque ele escrevia dezenas e dezenas e dezenas de crônicas e artigos. Era uma época diferente também, né? Porque antigamente tu ia escrevendo, fazia cartas e mandava para as editoras, para as revistas, para os jornais, etc. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem a facilidade do e-mail. Faz um e-mail e manda para infinitos destinatários. Ele não, ele escrevia demais, ele escrevia diferentes coisas e mandava diferentes publicações para outras, para várias e várias revistas, né? E vale lembrar o esforço dele para fazer isso, né? De estar em infinitas cartas, mandar para várias revistas. Enfim, foi um esforço que foi reconhecido pelas revistas, né? Eu posso pedir para ti, Andrei? Pode. Tu pode explicar pra gente essa questão do rei das editoras? Do rei das pequenas revistas? É, do rei das pequenas revistas, desculpa. Exatamente por isso. Ele era um... Ele ficou conhecido muito no... digamos, no submundo, assim, do jornalismo, né? No jornalismo underground, assim. Né? É que nem aquelas pessoas que hoje te abordam no sinal com um folhetinho falando sobre a sociedade, sabe? Com um folhetinho de 2 páginas. Eu acho que o Bukowski começou a escrever muito para essas revistas, né, independentes, né, com nenhuma muito conhecida. E o público dele eu acho que também estava lá. Porque tu não tem como reconhecer um Bukowski em algo mais elitizado, né, em uma revista mais elitizada. Não é o público dele. O público dele era justamente o underground. E ele escrevia essas dezenas, né, de crônicas e contos que ele escrevia, e acabou ganhando esse apelido por vários jornalistas da época, editores, né, e acabou ficando esse nome, assim. Digamos que ninguém aguentava mais receber carta dele, né, de tanta correspondência que chegava. É, mas... verdade, e teve pessoas que lutaram, inclusive, por ele, né, falaram. Muitos não queriam ler o Bukowski, apesar do público mais independente, tinha muitas pessoas que achavam aquela linguagem ainda vulgar, principalmente pra 1960, né. É, era uma sociedade ainda muito conservadora, né? A gente tava num período de extenso preconceito, né? E qualquer coisa fora da linha, qualquer coisa um pouquinho mais considerada vulgar pela sociedade, não era muito bem aceita. E o Bukowski foi corajoso e entrou num período bem turbulento, né? E editores lutaram por ele. Muitos falaram que iriam continuar publicando ele de qualquer maneira. Não aceitavam que... Não é que não aceitavam, mas ficavam... Achavam engraçado que o público não reconhecia a genialidade do cara que estava escrevendo, né? Tanto que tem um editor que fala no documentário lá, do Born Into This, que, nossa, vocês estão querendo tirar o melhor cara que nós temos das nossas revistas, sabe? É bem isso. Acho que o Bukowski foi um gênio pra época e eu acho que continua até hoje. Eu acho que a mensagem dele só demorou pra chegar até quem deveria chegar, o público dele. Talvez essa demora pra compreender o estilo dele foi porque demorou pro que ele escrevia chegar até o público que estava sedento para ler aquilo que ele escrevia. E quando chegou, foi o sucesso que foi. É, não à toa. Eu acho que hoje em dia ele é muito mais entendido, muito mais admirado, né, do que era na época dele. E não só por questão de também, de repente, de chegar a mensagem, mas questão de cabeça também, né? Hoje em dia mudou muito, lógico. A gente sabe que a nossa sociedade de hoje é muito diferente da década de 20, de 40, de, enfim, 60. Mas essa forma de pensar, essa forma de lidar com a literatura, de lidar com o dia a dia, eu acho que é muito mais receptiva ao que ele se propunha a escrever, né? Até eu acho que é Infactotum, eu não li, mas pelo que eu pude ver no documentário, e que ele critica muito a questão de regras, a questão de regulamentos, né? E que ele coloca uma questão, talvez na entrelinha, repito, não li, mas no comentário deixa bem implícito isso, achei bastante interessante mencionar aqui, que ele fala: por que a gente trabalha para outras pessoas? A gente passa a vida inteira trabalhando para outras pessoas, sabe? Essa é a forma certa de encarar a vida. Eu acho que isso pra época era um pouco diferente demais, sabe? Era uma coisa bem mais anárquica, né? Era um anarquismo ambulante, tipo, caso. Uhum. E eu acho que isso reflete em várias obras dele, né? Tem a Crônicas de um Amor Louco, por exemplo, que são várias crônicas no mesmo livro dele, que muitas delas pontualmente tocam, né, nesse aspecto do cara que tava nem aí pro trabalho, né? Ele é abordado num bar, ele é abordado na rua e pergunta pra ele sobre o que você tá trabalhando hoje e tal. Hoje eu não trabalho com nada, hoje eu sou vagabundo, sabe? Ele tinha muito esse aspecto. E era a época também que ele vivia nos hotéis baratos, né? Mas vocês não acham que ele tentava transparecer, ser mais vagabundo do que ele realmente era? Ser mais sujo, ser mais desvalorizado do que ele realmente era? Tem um trecho no Factotum que ele fala que ele decidiu ser escritor pra ele poder ficar deitado na cama até meio-dia, pra ele não ter responsabilidades, porque daí ele só escrevia as merda dele a hora que ele queria escrever, quando na verdade ele escrevia regradamente. E ele se dedicava àquilo. E ele corria atrás. Então, além de trabalhar, ele... Além de trabalhar, além de estudar para os exames do correio em casa. Isso, ele corria atrás e ele levava a sério mesmo. Então, ele não escrevia só porque ele não tinha o que fazer, enfim, para ficar na cama até o meio-dia. Ele se dedicava àquilo mesmo. Então, acho que o que eu percebo é que ele tentava se autoafirmar ou se autodepreciar, né? E isso dá para perceber bastante. Todos nós, que eu acho que nós exageramos um pouquinho a respeito das nossas piores neuras, das nossas piores coisas que nós temos, né? E eu acho que o Bukowski não era diferente. E ele tinha muito esse aspecto também de emocional, assim, nas obras dele. Eu acho que fica bem claro, assim, que em determinados momentos ele era muito sentimental até demais para o que as pessoas falavam sobre ele, né? Sobre a pessoa dele. Mas aí, contradizendo o que a série colocou agora, né? Ele trabalhou durante quase 15 anos, como eu já comentei, nos Correios, e ele só pediu demissão de lá. Lógico, devia estar cansado da rotina e tudo mais, mas ele pediu demissão em função de uma úlcera que ele tinha, que incomodava muito ele, né? E aí tem no documentário, eu acho que é a parte mais épica do documentário, uma hora em que ele fala que ele vai a médicos pra curar essa úlcera, que ele começa a se preocupar com a saúde dele realmente, né? E que aí ele te consulta o médico fala: olha só, Bukowski, tu bebe muito, tu é obrigado a parar de beber, se colocar mais uma gota de álcool na boca, tu morre. Então, estão filmando o Bukowski, ele pega um copinho de uísque, acho que é, não sei o que tá tomando, ele dá um gole olhando pra câmera e fala: isso é pra vocês verem como os médicos mentem o tempo todo. Eu acho. Exatamente. Então, só pra fechar essa parte aqui do trabalho dele, mais tarde, então, depois dessa demissão dos Correios, ele voltaria pra mais 13 anos dos Correios, completando um total de quase 15. E é legal que nas biografias dele, a última coisa que se fala é que ele era carteiro. E foi a coisa que ele mais fez na vida. Born like this, into this. Então, deixando aqui o bloco pessoa pra trás, vamos adentrar o mundo do Bukowski, escritor, né? Uma pequena pesquisinha que eu fiz aqui só pra dar alguns dados um pouquinho mais exatos, né? Parece que foi aos 13 anos, no auge da adolescência dele, aquela questão de espinhas e tudo mais, que ele começou a escrever. Parece que ele tinha um caderno de colégio em casa, assim, à toa, e até acho que menciona isso no documentário, que a gente tá usando muito como fonte de dados aqui, que o primeiro texto que ele escreveu foi nesse caderno, que ele contava a história de um piloto de avião que metralhava as pessoas pelas ruas e pelas cidades, né? Parece que o pai dele odiou esse texto, rasgou o rascunho e provavelmente encheu o Bukowski de porrada, né? Com certeza. Ele, inclusive, ele tem um trecho do livro Misto Quente que fala justamente dessa parte. Ah, então, bom registro. O Bukowski também começa a escrever poesias aos 15 anos de idade, né? Lembrando que ele é um autor tanto de prosa quanto de poemas, né? A gente já vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas o primeiro livro de poesias dele foi publicado apenas 20 anos depois, em 1955. E só pra salientar, então, a vida dele foi assim. Em primeiro lugar, ele escreveu prosa, textos, crônicas, depois romances, né? E depois ele escreveu poesias e voltou de novo à prosa. Então eu levanto uma questão pra vocês. Vocês já leram algum poema dele? Conseguem fazer um parecer, uma diferenciação entre os poemas e a prosa dele? É difícil, porque eu acredito que ninguém faz poema como o Bukowski, sabe? É, inclusive, eu sempre fui mais pela linguagem formal, mais a linguagem acadêmica mesmo que os poemas têm. Eu acho bonito na forma como é construída, sabe? Claro, dependendo da pessoa que tá fazendo o poema, o Manuel Bandeira, o Vinícius Moraes, o Carlos Drummond de Andrade. Tem vários poetas que são muito, muito bons em mexer com o academicismo. Mas o Bukowski é completamente diferente. O Bukowski é como se ele te atirasse uma pedra sobre todos os problemas que ele tem. E ele não tá nem aí para o que tu tá sentindo, sabe? Ele não se prende a esse formalismo, sabe? Eu acho que poemas do Bukowski não poderiam nem ser classificados como poemas, sabe? Porque ele não é romântico. Ele é bruto, ele é seco, ele é ríspido. Não é algo comum. Eu acho que poucas pessoas se atrevem a falar com tanta simplicidade num poema, mas ao mesmo tempo com tanta verdade, sabe, escrita. Tem um que eu tava vasculhando aqui, eu achei que é bem o que ele escrevia, sabe? A partir da desilusão e a solidão dele, que ele tinha, o vazio existencial que ele sempre transpareceu nas obras dele, combinado com essa secura, sabe, na hora de escrever um poema, que é o Velho Limpo. Ele fala: daqui a uma semana farei 55. Sobre o que escreverei quando ele não levantar mais pela manhã. Meus críticos vão adorar quando a minha diversão passar a ser tartarugas e estrelas do mar. Chegarão inclusive a dizer coisas boas sobre mim, como se eu tivesse finalmente alcançado a razão. Sabe, é simplesmente coisas assim que vem na mente dele e que ele transparece pro papel. Eu tenho a impressão que quando ele resolve escrever poema é quando ele tá explodindo de sentimentos e ele deixa vazar só um pouquinho. Isso, justamente isso. Porque na prosa ele tenta prender totalmente, ele é durão. Então no poema eu acho que é quando ele tá explodindo o sentimento e ele deixa vazar um pouquinhozinho, assim. Tu pode ver que a conversa, ela é muito mais sentimental, abstrata, enquanto na prosa ele é muito mais direto. E ele vai pontuando. Ele não é aquela: ah, eu vou escrever bastante sobre o que eu estou sentindo. Não. Tanto que é engraçado como o Marcelo falou antes de começar o podcast. Ele tinha falado que parece que o Bukowski vai escrevendo e ele, do nada, ele vai dando enter, sabe? E vai formando, né, novas frases que destoam, assim, né? Parece que ele escreve um parágrafo e vai dividindo em versos, né? Ele não é uma coisa linear, ele é uma coisa bruta, assim. Brusco, de repente, já tá num outro parágrafo, mas ele continua falando sobre a mesma questão. E eu acho que essa, justamente esse enter, como o Marcelo falou, essa pontualidade, assim, esse pontual, revela muito sobre essa questão dos sentimentos mesmo. Como o Marcelo falou, ele até deixa transparecer um pouquinho, mas não tudo. Então ele vai freando o que ele deseja. Isso, isso. Se me permitem a audácia de definir o Bukowski, né? Eu diria que a prosa dele dele, é a imagem que o mundo tem dele, a imagem que ele quer passar pras pessoas, a questão do beberrão, do cara foda, do herói da merda que ele escreve, como eu coloquei lá no início do livrocast. E no poema dele é ele mesmo, aquele cara sentimental que, apesar da aparência dura, tem um coração, tem um pássaro azul no peito, como já falaremos disso, né? E até tem uma frase que, se não me engano, é dele, inclusive, que quanto mais fracas ficam as ideias, mais forte fica a forma. Então, uma questão que pra ele a forma do poema pouco interessa. O que ele mais quer realmente é transmitir um conteúdo, é ser claro. Então, acho, até como a série colocou também na introdução do cast, ele não tem tempo pra metáfora, sabe? Eu acho que o poema dele traz muito menos metáfora e mais coisas. Cara, entenda isso. É isso, a vida é isso, a vida é isso. E é muito claro, sabe? E ele transparece mais, como a Marcia falou, sobre o que ele sente, e ele denuncia um pouquinho mais da pessoa que ele era, né? Que, na verdade, como mais uma vez a Marcia tinha colocado antes, que ela falava que o que ele queria mesmo era escrever. Ele queria era trabalhar com escrita. Mas por isso ele tinha que ter alguma coisa que sustentasse ele por baixo. Então ele foi trabalhar nos Correios, né? E eu acho que essa questão da escrita, ele era como todo escritor, né? Que buscava algo que... não que fizesse ele famoso, mas que realmente fosse uma obra-prima, que ele terminasse, sabe, a vida dele com aquilo e oferecesse pro mundo tudo aquilo que ele gostaria de oferecer. E que ele consegue. Depois eu falo pra mim como que ele consegue, mas eu acho que ele consegue. E tem um poema dele que também fala isso, que se chama A-H, só isso, né? E daí ele fala, bebendo cerveja alemã e tentando alcançar o poema imortal às 5 da tarde. Mas A, eu disse aos estudantes que a coisa certa a fazer é não tentar. Mas quando as mulheres não estão por perto e os cavalos não estão correndo, o que mais pode fazer? Tive um par de fantasias sexuais, almocei fora, enviei cartas, fui à mercearia. Nada na TV, o telefone está calado, passei fio dental entre meus dentes. Não vai chover e eu escuto os primeiros a chegar das 8 horas de trabalho, enquanto dirigem e estacionam seus carros atrás do apartamento ao lado. Me sento bebendo cerveja alemã e tento alcançar o grande poema, e não irei conseguir. Apenas seguirei bêbado, mais e mais cerveja alemã, enrolando cigarros. E lá pelas 11 horas, estarei deitado na cama desfeita, olhando pra cima, acordado sob a luz elétrica, esperando ainda pelo poema imortal. Sabe, ele tem... Eu acho que ele justamente, ele transparece bastante sobre o que ele queria ser, o que ele almejava ser, em determinados momentos. E ele escreve justamente sobre o cotidiano dele, sobre o que tá acontecendo. Cara, às vezes eu tenho a impressão que ele só queria que alguém ouvisse ele, concordasse com ele, falasse, cara, tens razão. Às vezes eu acho que ele escreve só pra isso. Que ele escreveu só pra isso. Pra que alguém concordasse, não, o mundo realmente é um lixo, as pessoas realmente não prestam, teu pai realmente foi injusto contigo. Às vezes eu acho que ele só queria isso. Um desabafo, né? Um desabafo que alguém concordasse com ele. E é lógico que depois a literatura acabou se tornando a razão da vida dele. Mas talvez ele só queria que alguém entendesse ele. E só pra voltar à questão aí da estética, da poesia do Bukowski, né? Esse trecho que o Andrei leu agora, muito bem, pode parecer para você que tá ouvindo a gente agora um parágrafo, um texto, né? Porque você não tá vendo os entres que ele deu, né? Exatamente. Isso, eu posso também ler um poeminha aqui que eu acho foda dele, foda demais, de significado e de palavras mesmo. Acho que até um pouco mais romântico do que esse que tu leu, Andrei. Se chama Oh Yes. Ele fala o seguinte: há coisas piores na vida do que ficar sozinho. Mais frequentemente, leva décadas para se entender isso. E mais frequentemente ainda, quando você entende, é tarde demais. E não há nada pior do que tarde demais. Então acho que já é mais um pouco romântico dele, um pouco mais sensível ainda dele do que esse que tu falou agora, né? Mas também mantém as características dele sobre poesia, né? Ele sempre gostava de falar que as coisas chegaram tarde demais pra ele. A fama, né, chegou tarde demais pra ele. Mas ele era um cara que conseguiu, que conseguiria aguentar esse tarde demais. Eu acho que ele conseguiu. E eu acho que ele morreu, ele faleceu, justamente quando ele tava no ápice dele. Tinha muito pra escrever ainda, né? Então, só pra prender a audiência, né? Lá no final do cast, o Andrei vai declamar, acho que o poema mais bonito do Bukowski, e sem modéstia alguma, um dos poemas mais bonitos que eu já li na minha vida, né? E mais revelador também. E mais reveladores. Então aguarde até o final do cast e confira Bluebird do Bukowski. Born like this, into this. Voltando à escrita dele, na questão da prosa, né? O que é mais, assim, interessante, foi um dos períodos que eu mais me apaixonei, assim, pelo Bukowski, foi quando eu li o Crônicas de um Amor Louco, que são várias histórias, assim, que destoam, né? São díspares entre elas, mas elas ainda revelam um mesmo tipo de cara, como ele sempre fez nas obras dele. E tem situações que ele se mete, assim, que a gente não tem como dizer que ele não que o personagem que viveu aquilo não é ele, sabe? Com exceção de algumas ficções que ele coloca no decorrer das histórias, é muito, muito real, assim, o que ele... É muito natural que os personagens falam, que os personagens agem, e provavelmente era o Bukowski que estava ali, sabe? Então, dá pra ver o Bukowski passando exatamente por aquela situação. E nesse Crônicas de um Amor Louco, ele tem a moça mais bonita da cidade, que ele fala sobre uma mulher que, como o título do livro diz, é a mais linda da cidade, e ela senta um certo dia na mesa dele, sabe? E papo vem, papo vai, ela sente pena dele. É engraçado que a maioria das mulheres que gostam do Bukowski nos livros dele sentem pena dele, né? Ele gosta, eu sei porquê, mas ele gosta de falar dessa maneira, né? Ela sentiu pena de mim e foi até mim e tal. E talvez porque era isso que ele esperava do mundo e das pessoas. Exato, exato. E eles começam a ter uma relação, né? A relação mais voltada ao sexo, né? Sempre eles transam por todos os cômodos da casa, ele fala e etc. E ela é uma pessoa, apesar de linda, por fora extremamente solitária. E ele vai discorrendo sobre isso até. É difícil me atrever a arriscar, mas eu acredito que inclusive ela se suicida no final da história. E ele cria toda uma situação pra chegar até um derradeiro final, que é um final pessimista. Sempre vai ser um final pessimista nos livros dele, sabe? E é legal que ele conta a história e ele fala consigo mesmo. E ele fala o que ele pensou no momento. Então ele além de te contar a história, ele comenta a história e ele fala o que ele pensou. Enfim, é muito completo o conjunto de sensações que ele coloca na história. Tu se sente vivendo aquilo. Por exemplo, eu não posso estar tendo tanto azar assim. Não, eu não posso. Mas aí no azar não tinha chego até mim, sabe? Situações assim de que ele conversa consigo mesmo. E dois parênteses só. O primeiro então é esse dia que ele trata de bebida, ele trata de ressaca, ele trata de sexo, ele trata de homem, de mulher, ele trata de aposta a cavalos, trabalho, a tudo. Tudo que é cotidiano ele transforma em matéria-prima pros livros dele, né? Tanto poesia quanto prosa. E um outro parênteses que eu queria fazer é se você tá reclamando de spoilers, aí putz, não avisaram que tem spoilers ou não. Cara, ele escreveu muitos livros. Então não fique preso à questão de, o Andrei me falou tal história, o Marcelo falou tal história, a série tal história, porque, cara, ele tem muita obra e vale a pena tu pegar um livro e ler dele, porque é fantástica a sensação de leitura, né? E eu acho que o tesão da literatura dele nem é o enredo, assim, nem é o início, o meio e o fim, é o desenrolar da coisa. Então, tu não vai, os livros dele são livros que daqui um ano tu não vai lembrar como é que acabou, tu não vai lembrar, é a experiência, sabe? Eu acho que é o desenrolar da coisa e não os fatos em si. E as coisas que ele coloca, geralmente, nos livros dele, o que os personagens, os protagonistas dele discorrem, é o que ele tá sentindo naquele momento. É bem nítido, assim, sabe? Por exemplo, no livro que ele escreveu, o último livro que ele escreveu, que foi o Pulp, ele tem uma questão que ele fala no documentário e ele também cita no livro dele. Que ele fala, quem queria viver até os 102 anos? Só um idiota. Ele queria chegar até onde ele se sentisse bem, até onde a vida dele não fosse simplesmente um martírio, né? E eu acho que isso é bem interessante, porque pontua bem o que ele tá vivendo, e ele consegue transparecer isso nos livros, né? Ele fala que tem outros trechos muito legais, que é acredito em coisas piores, né? Eu jamais ganhar uma bolsa de estudos para Oxford, eu dormira nas aulas de biologia, e eu era fraco em matemática, mas conseguira viver até então, sabe? Conseguia sobreviver. É o que mais importa, né? Que é o que mais importa. Pelo amor de Deus. Na literatura dele. É bem bacana, assim, porque tu dá pra ver que é o Bukowski falando contigo nos livros dele. Então, como a gente comentou um pouco atrás ali, ele escreveu muito, né? E ele viajou também por muitos lugares nos Estados Unidos, atrás basicamente de um emprego que desse sustento dele, que mantivesse porres dele, as ressacas, que ele tivesse onde dormir, mulheres e tudo mais. Procurava um hotel barato e um lugar pra escrever, uma maquininha de escrever, onde pudesse escrever as histórias e dar vazão a essa criatividade que ele tinha, né? E até no documentário, acho que isso é fantástico, dizia que ele vivia nesse tempo apenas com uma barra de chocolate. Então ele chegava em casa depois do trabalho, depois de escrever, depois de beber, abria uma barra de chocolate e comia a barra inteira, como se fosse a melhor coisa do mundo, sabe? Como, cara, por que eu quero mais do que isso? Acho que é fantástico essa visão de mundo que ele tinha. E nesse período, só pra pontuar aqui com números novamente, ele escrevia aproximadamente 4 ou 5 pequenas histórias por semana. Então imagine aí quanto material não tem pra ser lido dele e quanto material não se perdeu aí em lixos e afins, né? É uma coisa que sempre vai ficar, né? Born like this, into this. Eu acho que outro ponto que a gente tem que ressaltar aqui é que ele começou, digamos assim, a viver com a fama, a conviver com a fama e a ter uma facilidade de publicar suas obras, poemas e romances, enfim, pro fim da sua vida, né? Ele nunca viveu, na verdade, de escrever, ele ganhava muito pouco com isso, talvez lá pro final ele tenha conseguido se manter com esse dinheiro, mas ele nunca desistiu. Eu acho que o ponto forte dele é esse, ele nunca desistiu. Ele até fazia uma analogia de questão de manter uma pequena chama acesa dentro de si, né? Não pra acreditar que a chama vai queimar a qualquer momento, mas pra que se um dia ela tiver a condição ideal pra acender, ela possa sim fazer uma fogueira. Então ele manteve esse sonho dentro dele e ele persistiu, ele lutou atrás disso. Tanto que ele diz que quando o primeiro poema, a história dele lá foi publicado, ele disse pra si mesmo que valeu a pena ter conservado aquela chama dentro dele e que agora ela podia queimar. Exatamente. E aí ele também faz uma analogia no documentário, voltando a citar com uma fonte, né? Que ele sempre apanhou do pai dele durante anos, anos e anos e sempre aguentou aquela surra. Então, cara, por que que ele não pode aguentar outras coisas, sabe? Se ele não vive de literatura, mas é o sonho dele, ele pode ser paciente, ele pode aguentar, ele pode suportar esse tempo em que ele vai levar até obter o sonho dele, né? E foi o que aconteceu. E é legal falar também que o Bukowski teve a sua vida aí também retratada nos cinemas, né? Num filme que ele não gostou muito, ele fala isso no documentário, porque o personagem que interpretou ele não convenceu muito e tudo mais, chamado Barfly, mas tem no YouTube e vai estar aqui embaixo na postagem depois. Barfly, né? Não... Barfly, isso. É alguma coisa, será, de mosca de bar, algo assim, não? Alguma coisa do tipo, eu acho, né? Uma tradução livre, hein? É. Tem um livro também que ele aborda muito essa questão de Hollywood, essa questão de Los Angeles e tal, da libertinagem podre que existe na cidade, né? E ele aborda muito isso no Pulp, quando ele se personifica num detetive de uma agência chamado John Belushi. E esse John Belushi é numa fase mais conturbada, eu acho, da vida dele, que é justamente se trata do último livro que ele escreveu, né? E esse Pulp é a única fantasia dele, mais ou menos assim, não? É, ele escreve mais quase um policial, né? Ele escreve um romance noir, assim, que a gente chama no cinema e tal. Eu acho que seria bem encaixado na literatura também pra citar, né? Tem a questão da dama de vermelho, aquela femme fatale, sabe? Tem essa coisa. Mas tem as referências boêmias dele, assim? Tem, todas elas estão presentes, Márcio. É, a única coisa que muda um pouquinho é que ali é bem nítido que ele começou a pensar na morte, sabe? Ele tá... Sim. É mais maduro, talvez. Talvez seja. E a gente tava falando sobre a questão da obra-prima dele e tal, né? De quando ele escreveu o poema querendo se tornar um poema imortal e tal. Pra mim, o Pulp é o melhor livro que ele escreveu. Né? Ele tem muito do que eu gosto na literatura dele, que é justamente esse clima, assim, de tensão, de conflito, de dane-se o mundo, sabe? É, tem muito disso, e ao mesmo tempo tem essa questão que, porra, a morte tá batendo na minha porta, e agora? Eu tenho que escrever sobre isso. Que é como um último adeus, eu acho, dá pra encarar, assim, do Bukowski, né? E, claro, tem momentos, assim, que é bem o Bukowski mesmo, tem um momento que ele fala que nenhum de nós podia acreditar que via aquelas pernas, nem eu, já tinha as visto antes, sabe? Tem um outro momento que ele fala de apostas, né? Ele vai apostar em cavalo, se eu não me engano, também, como sempre foi, e ele liga pra um apostador lá e tal, e na conversa de telefone, ele tenta convencer o cara a deixar ele apostar, e o apostador fala: Belushi, ele disse, você está me devendo $475, não posso aceitar a sua aposta. Primeiro é preciso limpar a lousa. Bom, eu já tenho uma aposta de 25 paus. Isso completa 500. Se eu perder, eu pago tudo, pela honra de minha mãe. Daí o cara responde: Belushi, sua mãe me deve $230. É, tem a questão cômica e trágica da obra dele, né? E essa solidão é bem escancarada, assim, e chega a um ápice no final do livro, né? Mas... E algum de vocês dois aí leu Mulheres dele, não? Não. Não. Não, é porque, assim, eu não li também, tá? Mas eu fiquei muito curioso, porque eu acho que de repente não ficou muito claro no cast, ele era um baita de um mulherengo, assim, né? Ele teve uma fase na vida dele que, quanto mais, ele até estudou as mulheres pra escrever esse livro, né? Então eu fiquei muito curioso nessa obra particular dele, assim. Tinha um porém, a primeira experiência com mulheres, ele disse que foi aos 24 anos. Ele era mulherengo, então ele dizia que ele pegava várias mulheres, que ele se relacionava com várias mulheres, entre aspas, pra tirar o atraso por ele ter demorado pra ter isso. Mas que ele se sentia mal por fazer isso. Então ele gostava mesmo de ter uma mulher só. Mas tinha uma coisa nele que fazia ele querer conhecer e ter várias mulheres pra compensar o tempo que ele não teve. E ele fala que ele ficou famoso e que todas as mulheres queriam ter relações com ele. E que isso chegou tarde demais. Talvez porque tenha chego no momento que ele já não era mais aquilo que ele queria. Talvez ele queria era um amor. Um amor entre aspas, né? Talvez um relacionamento como... E é bem absurdo que os jornalistas e muitos críticos literários e muitas pessoas, principalmente por parte de mulheres, pegaram a literatura do Bukowski e taxaram ela de misógina, de que ele era um cara que odiava mulheres. E isso é uma das coisas mais absurdas que pode ser dita sobre uma obra do Bukowski. Porque qualquer pessoa que já leu um livro do Bukowski sabe que ele não fala ele não deteriora a mulher porque ela é uma mulher, porque ele só vê bunda, ele só vê peito, ele só vê sexo. Não, não, não é absolutamente nada disso. Pro Bukowski, os homens são repugnantes. São os homens que são criaturas desprezíveis e que não valem nada e que só veem isso. E ele, como homem, se pinta como que só vê isso. Mas não que as mulheres sejam isso. Exatamente. É uma questão de interpretação de texto. E justamente nas entrelinhas que tá a maior força dele, né? Que não é uma questão de ódio às mulheres, mas é uma questão de ódio aos homens. O Bukowski tinha um ódio da natureza dele. O Bukowski achava que a natureza machista, a natureza do homem, era repugnante. E eu acho que ele transparece isso no livro. Tem um momento no documentário, então, voltando a ele, Marcelo, que ele tá falando sobre uma ex-mulher dele no livro, e ele começa a chorar. Ah, linda. Emocionante essa parte. Como é que uma pessoa que odiava mulheres, e na maneira como ele fala, e o trecho que ele lê justamente é bem bruto, sabe? É uma coisa seca, não é uma coisa sentimental. É do jeito dele, né? É um sentimental pra ele, sabe? É um do jeito dele. Eu acho que tinha muito dentro do Bukowski que a gente não viu porque ele não quis deixar. Sim, concordo. E deixa eu fazer então uma perguntinha aqui só pra definir essa parte do escritor Bukowski, né? Quem é o Bukowski pra vocês? Rapidinho, palavras rápidas aí. Ele era um escritor singular. Eu acho que nunca na literatura vai existir alguém como ele. Ele era uma pessoa realmente única, sabe? É, eu já posso falar também que eu acho que ele era um cara que ele achava que a graça da vida era viver, né? E não no como. Então ele tira lição, ele faz piada, ele ri de tudo. Tudo que ele vivia, ele incorporava à sua escrita, às suas histórias. Ele se auto-ironizava. Isso. Ele ria de si mesmo. É isso mesmo. Mas eu acho que não dá pra definir porque nem ele se entendeu. Eu acho que, como eu falei, eu vejo ele como uma pessoa única, sabe? Ele não... É difícil encontrar palavras assim pra definir o que ele realmente foi pra literatura. Ele foi um baque, ele foi um choque pra literatura, sabe? Ele foi uma questão de... O mundo não esperava por Bukowski, sabe? E eu acho que quando ele apareceu foi impressionante. Eu gostaria de estar na época que ele apareceu e ter vivido o momento do Bukowski. Então a gente fala no passado, ele foi, porque infelizmente, né? Lógico, todo mundo tem sua hora, né? Ele faleceu em 1994, não tão longe assim, muitos de nós já éramos nascidos, né? Quando ele foi diagnosticado com leucemia. Então ele lutou durante um ano, né, com essa doença, mas acabou vindo a óbito no dia 9 de março de 94. Isso a cargo de registro, que eu acho muito interessante, até um pouco cômico, né? Em seu túmulo se lê Don't Try, ou Não Tente em português, que foi tudo que ele não fez na vida, né? Ele tentou durante muito tempo ser escritor e conseguiu. Então fica o registro. E é estranho porque ele justamente tem um poema que insiste em dizer que se vai tentar, siga em frente, se não, nem comece. Enfim, acho estranho realmente. Talvez ele tenha dito pra não tentar ser como ele, alguma coisa assim, mas não o não tentar, enfim, buscar alguma coisa. Uma boa interpretação. Então, depois da morte do grande escritor, poeta, enfim, Bukowski, né? Eu pergunto a vocês qual é o legado que ele deixou, quem pode, digamos assim, substituir ele nesse mundo contemporâneo. Muitos dizem que ele deixou, mas eu pergunto quem que ele deixou de legado. Eu realmente não enxergo ninguém hoje no mundo, desde que ele morreu. Eu acredito que eu não vejo no mundo, assim, uma pessoa com a linguagem dele, na forma como ele escrevia e com o talento que ele tinha. Ele tinha talento pra fazer aquilo. Não era uma coisa gratuita, simplesmente como muitos tentaram até, mas em outros canais, sabe? Em crônicas e etc. Mas outros tipos de canais, não na escrita dele. Eu acho que o legado dele é muito mais um estilo de vida, uma forma de pensar, de ver o mundo, do que um legado literário, por assim dizer. Eu acho que ele deixou muito mais na forma forma de viver do que na forma de escrever. É, eu também não conheço ninguém que possa substituir ele, até porque, vou ser sincero aqui, eu não conhecia ele até muito pouco tempo atrás. Então é algo que realmente pra mim é muito revolucionário, muito diferente de tudo que eu já tinha lido, assim. Como vocês conheceram ele? Eu ouvia falar, assim, de Bukowski. Eu nunca cheguei, assim, pra pegar um livro dele e devorar na minha fase de adolescente e tal. Mas eu ouvia, assim, muito o nome dele por aí. E eu sentia que, de alguma forma, o nome dele não me era estranho e etc. Eu fui pegar o primeiro livro dele quando eu tinha uns 15 anos ou 16 anos, que foi O Misto Quente. Foi o primeiro livro, acho, que eu li dele. Depois, os trechos da obra dele, assim, né? Há pouco tempo atrás, assim, quando as pessoas começaram a me relembrar de Bukowski, eu fui atrás dos outros livros que ele escreveu. E daí eu comprei o Crônica de um Amor Louco, eu comprei o Pulp, né? Eu acho que eu conheci daí mais o lado do Bukowski que eu admiro hoje. E é engraçado que se eu tivesse pegado Bukowski pra ler quando eu tinha 14, 15 anos, talvez eu odiasse a maneira como ele falava. Eu lamento não ter conhecido antes. Eu também. Eu acho que eu era otimista demais quando eu era adolescente, sabe? Eu era um romântico, eu era um cara apaixonado pela vida e etc. Eu acho que eu não estaria pronto pra ler Bukowski, sabe? E eu agradeço por eu ter esperado um pouco mais. E eu, quando eu tava na fase da minha vida que era desoladora, eu peguei um livro do Bukowski pra ler, sabe? Aquilo me impactou mais, aquilo foi mais forte por isso, sabe? Então, eu já fui muito mais decepcionada. Hoje eu sou muito mais feliz com a vida. Então eu leio hoje e eu me identifico muita coisa, mas talvez se eu tivesse o conhecido antes, eu iria me identificar muito mais. Enfim, e eu conheci numa mesa de bar, assim, e foi bem propício. Alguém falou alguma coisa assim: ah, porque a Marcielle é do tipo que bebe uísque e cita Book. Aí eu, quê? Quem é o Book? E aí eu fui conhecer e eu sou bem do tipo mesmo. A pessoa estava certa. E por minha vez, já agradeço publicamente aqui, eu conheci pela Sally, que me indicou. Primeiramente a ela, também o Andrei, depois vários papos ao redor desse nome Book, Bukowski, Bukowski, como eu falava antigamente, né? E fui interessando até que enfim resolvi ler e pra agrado geral, acho que todo mundo que eu indiquei o livro também, é um cara que eu devia ter lido antes, né? Mas antes tarde do que nunca, como dizem, né? Uhum. Sim. Então, o cast encerrado, eu queria deixar um espaço aqui pro Andrei fazer o jabá dele, se ele tiver algum jabá pra ser feito, acho que sim, muito legal, inclusive. Acho que sim, qual o jabá? O do Ínclitos? Ínclitos é como tu fala, prezados. É um blog de crônicas que há 2 anos atrás, mais ou menos, eu e um outro amigo meu, iniciamos pra simplesmente também desabafar sobre os problemas da vida, sobre o amor, sobre a sociedade em geral, etc. Na verdade, começou como um blog apenas como desabafo e pra ficar armazenado, sabe? Nós nunca pensamos muito em vamos divulgar isso, vamos espalhar pro mundo, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que foi sendo construída, assim. As pessoas foram lendo, foram gostando e etc. E hoje a gente tem um público legal, assim. Mas nunca foi a nossa pretensão ter esse público legal. Então, se vocês quiserem acessar, não é nada como o Bukowski, não tem absolutamente nada a ver com ele, né? É algo muito mais justamente acadêmico, algo muito mais veríssimo, já boa, né, Drummond, essas coisas assim, do que um Bukowski. Mas, se vocês quiserem, é winklitos.wordpress.com. Vai ter o link ali embaixo, né, Céu? Vai, tenho certeza que todo mundo vai clicar e conferir o trabalho do André. Digamos, trabalho entre aspas, né? Vale a pena. E você, Céu, se quiser falar, o Twitter, algum jabá, também fica à vontade, por favor. Então, em breve, teremos novidades, fiquem atentos. Minha arroba estará ali embaixo. E é isso, obrigada pelo espaço, Céu. É sempre bom estar aqui conversando com vocês. Cara, André, então, muito obrigado, cara, por ter participado de novo com a gente aqui, por dispor essa agenda aí de gravação e tudo mais. Honra minha. Sally, novamente, muito obrigado por se dispor a gravar com a gente também. Muito obrigado por terem os dois contribuído tanto aqui com o LivroCast. Acho que foi uma discussão inédita aqui no cast e muito legal, muito profunda, e tenho certeza que muitas pessoas vão atrás desse autor, né? Eu peço só pro final, então, que vejam o documentário dele, que tá aqui abaixo da postagem. Você que tá ouvindo a gente agora, vá atrás das obras do Bukowski. E o cast de hoje, então, fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo LivroCast. Logo depois aqui da musiquinha, não deixe então de ouvir Pássaro Azul, interpretado, lido, declamado por Andrei Lenemann. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal. How does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel? Há um pássaro azul em meu peito que quero sair. Mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí. Não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quero sair. E as putas e os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quero sair. Mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí. Quer acabar comigo? Quer foder com minha escrita? Quer arruinar a venda dos livros na Europa? Há um pássaro azul em meu peito que quero sair. Mas sou bastante esperto. Eu deixo que ele saia somente algumas noites quando todos estão dormindo. Eu digo, sei que você está aí, então não fique triste. Depois coloco de volta seu lugar, mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra completamente e nós dormimos juntos. Assim, com nosso pacto secreto. E isto é bom o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? É de arrepiar isso, cara. Tá louco. Incrível.